cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E eis que, mesmo juntinho ao final do mês de janeiro de 2020, enfim, gravado com um tempo de antecedência, mas a verdade é que sabemos que há um disco para sair no último dia do mês, portanto, 31 de janeiro, e aí está, é um disco que estreia, de uma banda também estreia, quer na Boa Nova, quer em respeito a discos, embora já ouçamos falar deles há algum tempo. Reportamos-nos a Spicy Noodles. E se eu disser que, de algum modo, é uma situação cozinhada algures no Alentejo, não estranhem. Portanto, é uma dupla luso-brasileira, mas curiosamente é no Alentejo que vêm pensar fazer este sensacional. Assim, e com um ponto de exclamação no final, é assim que se apresenta este primeiro disco das Spicy Noodles. Pois temos hoje connosco a componente lusa desta dupla. E reportamos nem mais nem menos de que à vertente portuguesa, no caso a Filipa Basto, é que se junta normalmente a Érica Machado. Pois bem, a Filipa disposta está connosco aqui na Boa Nova, ainda que seja via telefone, para falar deste disco, uma banda que, mais que não seja, nos seria pré-anunciada com o novo tema de FNAC já há 2 anos atrás, em 2017. Pois bem, Filipa, bem-vinda aqui a Oliveira do Hospital, ainda que seja Olá, virtualmente. Muito obrigada. Bem-vinda aqui à Zona do Frio. E queremos saber até que ponto é verdade isto que iniciamos a dizer, que as coisas se cozinharam algures no Alentejo. É a mais pura verdade. Este projeto realmente iniciou no Alentejo, numa residência artística, no Atalaia das Artes Performativas, a qual eu e a Érica concorremos. E tivemos a oportunidade de passar lá 3 meses em residência artística. A proposta seria apenas construir um vídeo e fazer uma música a partir do nosso olhar passageiro pelo verão alentejano. Uhum. No entanto, acabou por se tornar um verão muito produtivo e nós conseguimos criar várias músicas e vários vídeos que culminaram num concerto. Depois recebemos propostas para apresentar este concerto noutros espaços, como por exemplo o Gerador, e acabámos por conseguir entrar noutras salas em Portugal e então surgiram os Spicy Noodles. Leve, leve, muito leve, leve pra qualquer lugar. nós chegou-nos ecos do vosso concerto de Ovar. Ainda que seja tão perto quanto isso aqui de Oliveira Hospital, mas Ovar chegou aqui a indicação de que havia algo de novo, Spicy Noodles. De algum modo, esses concertos foi aquilo que de vos ver cimentar a relação e dizer que não podiam ficar só pelo efêmero, que tinha que haver pelo menos este disco. Eu acho que sim, sem dúvida alguma, e aliás esse concerto de Ovar foi um concerto muito especial, nós amámos tocar em Ovar, as pessoas lá são muito especiais, o nosso grande obrigado a Ovar. E sim, sem dúvida, esses concertos foram muito importantes, mas também algum reconhecimento por parte da mídia, nomeadamente os novos talentos da FNAC, que nos convidaram a participar da edição de 2017, e então cada vez mais pessoas acabaram por se juntar e querer ouvir este projeto. E isso, sem dúvida, foi um incentivo muito efetivo para nós. E desde então nós nunca mais voltámos a parar e continuámos sempre a apresentarmos, quer em Portugal, quer no Brasil. E agora com este disco novo que sai, então, no fim deste mês. Pois bem, mas alguns ali em novembro aparece-nos um interessantíssimo teledisco, vou dizer em português, do Juntas na Fita. Enfim, a componente de imagem é uma componente que vos dá gosto de explorar e tem a percepção que é por aí também que têm que ir se querem aparecer enquanto banda. Eu acho que sem dúvida alguma a componente de imagem nós gostamos de explorar e aliás este projeto nós não consideramos apenas um projeto musical, mas também é um projeto que vai aglomerando tudo que eu e a Érica fazemos. Ou seja, desde nós exploramos tanto a parte visual quanto a parte musical. Nós fazemos questão de sermos nós a fazermos o nosso próprio booklet, fazer o nosso site, tratar das nossas redes sociais. Portanto, sempre que sai um cartaz somos nós que fazemos e é algo que nos dá muito gosto fazer e nós fazemos mesmo questão. Acho que é uma parte também do projeto de Spicy Noodles, a parte visual. Ora, aliás, para quem é o legítimo interessado possuidor deste disco, eu já o tenho em antecipação, eis que não só no disco, uma vez que falamos aqui do booklet e falamos também aqui da própria componente gráfica do disco, vocês juntam-lhe algo mais, quase como postais, aliás, alguns, com a possibilidade de fazermos, inclusive, enfim, virtualmente não, mesmo graficamente, o copy-paste, retirar daqui uns autocolantes e colar aqui alguns, aqui e ali, esta ideia que, de algum modo, remata também com o vídeo Juntos na Fita. Portanto, há imagens que decalcam. Enfim, este trabalho, já percebemos então que é uma coisa que vos dá imenso gosto. Significa isto que vocês são bastante multifacetadas e se calhar até a componente gráfica foi aquela que vos juntou nessa residência ou a música já era algo que estava inerente a ambas? Eu acho que a primeira conexão entre mim e a Érica foi sem dúvida a música. Eu lembro-me que no dia em que conheci a Érica nós acabámos por ir para uns bares no bairro alto e para umas discotecas e nós ficámos sempre as duas a falar e sempre as duas a falar sobre música, sempre muito entusiasmadas em partilhar tanto as novidades lá do Brasil quanto as novidades aqui de Portugal em relação à música. Então eu acho que sem dúvida a primeira ligação foi a musical. Depois, mais tarde, acabámos por perceber que esteticamente e visualmente nós também nos aproximávamos muito. Esta estética com muita cor, sempre animada. Então, acho que foi isso. O caminho foi a música e, aliás, eu e a Érica começámos a trabalhar também primeiro como música. Talvez o primeiro projeto em parceria tenha sido um projeto gráfico, que foi do último CD da Érica, que foi lançado no Brasil, chamado Super Ultra Mega Fu, do qual eu participei bastante da parte gráfica, mas também um bocadinho da composição. E depois começámos a juntar tudo e ficou visual e musical. Por aí A vantagem de quem nos vai ouvir da nossa conversa é que vai começando a perceber e ouvir músicas deste disco, quando se junta, pronto, naturalmente, para além dos instrumentos normais, clássicos, guitarras, teclados, etc. Mas depois, de repente, parece que são os de brinquedos, samplers, alguns beats eletrónicos, enfim, com barulhinhos, mas quanto basta, como na culinária, tudo bem encaixado. É uma receita spicy noodles. Exatamente, é por aí que íamos. De algum modo, e devendo spicy noodles, é tudo, de facto, tudo bem temperadinho. Que noites bem dormidas fez chegar a este tema que estão? E quais deles é que são contemporâneos dessa da residência artística, ou são eles já após isso que, de facto, criaram? Sim, nós temos ainda bastantes do tempo da residência artística. Uhum. É claro que ao longo do tempo acabámos por agregar mais, mas mantivemos sempre os iniciais da residência artística, que foram mais ou menos também os que nos serviram de inspiração para desenvolver o projeto. Então fizemos questão de manter bastantes barulhinhos iniciais da residência. Depois é claro que também a este projeto começámos a agregar outras pessoas, particularmente o nosso produtor que se encontra no Brasil, que se chama John Lho, que faz parte de uma banda chamada Patufu, que é uma banda fenomenal do Brasil. E o John também agregou mais barulhinhos dentro da mesma estética, claro, e ficámos super felizes também com a participação dele, e já agora o nosso muito obrigado ao John Lho, que trabalhou connosco neste projeto. Este disco, mais que não seja para as próprias pessoas que o agregam, é de facto um disco transatlântico. E podemos dizer que grande parte dele foi gravado ou pré-produzido bem perto de nós, no Quebra-Galho, em Coimbra. Portanto, daí ser também uma edição da Lux Records, não é? Portanto, há aqui uma proximidade que também não podíamos deixar de fazer notar. Contudo, dizem também por aí, as boas ou as más línguas, vamos lá saber, que este disco esteve quase pronto e de repente desapareceu, ou até, entre aspas, roubado. Também queremos saber até que ponto isto de facto tem alguma ponta de verdade. É verdadeíssima, e por isso também este disco atrasou um bocadinho. Nós morávamos numa casa e de facto entraram em nossa casa e decidiram roubar todos os nossos computadores, os discos externos e todo o material que nós tínhamos dentro destes discos. Uhum. Ou seja, o nosso CD estava todo dentro do disco externo e foi roubado. Então tivemos que recomeçar, não totalmente do zero, porque tínhamos algumas informações, mas basicamente do zero. E então é claro que as músicas não ganharam uma nova vida, mas ganharam uma nova roupa. E no fim das contas acho que ficámos felizes porque conseguimos dar um passinho para o outro lado e achámos que o outro lado foi mais interessante do que o anterior. Portanto, também o nome do disco é sensacional, que é para trazer mesmo esta energia sensacional para esta nova etapa. Assim, de algum modo também é o querer tirar da adversidade, tirar algum aspecto positivo. Menos mal. Pois bem, aí está, sensacional. O disco de estreia das Spicy Noodles, editado pela Lux Records, aqui de Coimbra, que já vai estar disponível, quer no formato físico, quer no formato digital, e para o qual, enfim, aconselhamos uma audição atenta. E da qual já, como dissemos, já um vídeo criado pelas próprias. Ora, e que responde até ao primeiro tema do, precisamente do disco. Sendo que o Leve Leve também surge, e um tema que já conhecíamos precisamente das novos talentos FNAC. Ora, a pergunta que se impõe é esta. Enquanto autoras, enfim, já youtubaram um tema, de algum modo ficam na esperança que as pessoas não fiquem só por este juntas a fita e que vão à procura do próprio disco, ou receiam que às vezes ficando só um tema lá no YouTube que as pessoas não tenham curiosidade por mais? Eu acho que as pessoas que gostam acabam por procurar um pouquinho mais. E para além de... E para aquelas que são assim um bocadinho mais preguiçosas e que não vão procurar um bocadinho mais, nós também vamos trazer mais novidades para o YouTube muito, muito brevemente. Está pré-anunciado, não é? Exatamente. De algum modo, não só quiseram picar ainda antes de sair o disco, mas vão continuá-lo a fazer depois disto estar cá fora. Exatamente, vamos continuar sempre a trabalhar. Muito bem. Portanto, mais novidades no YouTube brevemente também. Muito bem, tá. É só seguir a Spicy Noodles. Se o vento virar, sempre dá para trocar um refrão. Deixa a vida colar na espetacular sensação. Que se o vento virar, sempre dá para trocar um refrão. Deixa a vida quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso, é a primeira vez que falamos com a banda e inclusive com as suas autoras, eis que é a primeira vez que falamos com o Filipe Bastos, faz com que tenhamos aqui três desafios para si. E eu espero que esteja disponível. Claro. Então vamos a isso. O primeiro desafio é isto. Antes de mais, não perguntei, parte do princípio que se calhar não conhece o Oliveira Hospital. Portanto, estamos aqui encostadinhos à Serra da Estrela, 80 km de Coimbra, 80 da Guarda. E vai confiar em mim quando disser que temos aqui um bom palco, no caso o palco de Mandanelho, um parque, um anfiteatro natural, e onde vêm tocar as Spicy Noodles. E que lhe dizia assim: podem trazer convosco hoje dois autores nacionais. Pois bem, quem é que a Filipa viria convidar para esse tal sarau? Ok, rapidamente, Manuel Cruz, primeiro sem dúvida alguma, uhum. E segundo, os Clã. Muito bem. Manuel Cruz, Zorão de Violeta, entre outros projetos posteriores, e os Clã. Aliás, já trabalharam com os Pato Fu também, portanto, ainda há pouco falámos sobre isso. Quando for alguém melhor, vais a tempo de me avisar. Quando eu for digno de te ouvir, aproveita para dizer quais os passos que eu devo dar. Se eu não for capaz de ser, desiste. Alguém que julgou que era para si, em particular, que a canção estava a falar. Um sol com cada está agora o desafio segundo é este. Vem alguém da cena internacional e que vem tocar a Portugal e que chegando cá diz que não precisa de ter no seu concerto a participação dos Spicy Noodles, da Érica Machado e da Filipa Bastos. De onde gostaria que viesse esse convite? Do Brasil. E que banda? Pato Fu, claro. Pato Fu, pronto. Muito bem. Thank you. álcool como o bumbum de bebê. De bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Pode ver. Trago minha banda, só quem sabe onde é Luanda. Saberá lhe dar valor. Pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno. Sei que muitos têm na testa o teu sol como sinal. Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar. Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Imagino, vamos ter um disco de tributo a uma banda nacional, banda, um autor, e que convidam a Filipa e a Erika para fazerem uma versão à Spicy Noodles para integrar o tal disco de tributo. Pergunto, quem é que gostariam de homenagear e que tema é que escolheriam? Sérgio Godinho. Eu ia escolher Dancemos no Mundo, que acho uma música muito bonita. Muito bem, estás muito bem. Tudo, não há de ser nada. Minha namorada é tudo o que eu queira, mas vive para lá da fronteira. Separam-nos cordas, separam-nos credos, e creio que medos e creio que leis nos colam à pele papéis. Tratados acordos são pétanos lodo, fizemos a pista. É bom que se insista, nascemos no mundo. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível. Dançar com amigos, se fosse possível. Dois pares de sapatos, levantando o pó. Dançar com amigos só. por ódio passado. Que seja maldito, amor favorito não tem importância. Se for a da circunstância, separam-nos crimes, separam-nos cor. A noite é de horrores, quem disse que é lindo? Só posto de um dia fim. Sozinho adormeço e teu corpo apareço. Pisemos a pista, é bom que se insista. Nascemos no mundo. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível. Dançar como amigo, se fosse possível. Das portas, sapatos, levanta do pó, dançar. Trocar endereços num mundo de acessos, aonde sufocas, lugar de supostas trocas. Separam-nos facas, separam-nos fatuas, pai nossos e datas e excomunhões, acondicionando paixões. Acenda-se a tua luz na minha rua, pisemos a pista, é bom que se insista. Nascemos no mundo. Uma nova rádio, um mundo de emoções. Fizemos a pista, nascemos no mundo. Eu só queria dançar contigo, sem corpo visível. Dançar como amigo, se fosse possível. Das portas, sapatos, levantando pó. Dançar como amigo só. Dançar como amigo só. Dançar como amigo só. Ora, isto faz-nos reportar àquilo que é o background das Spicy Noodles. De algum modo, este, isso é seguramente, que aquilo que vão criando é naturalmente também um aporte de tudo aquilo que já foram ouvindo. Mas o que é que trazem no carro? O que é que vão ouvindo? E o que é que são, de facto, as influências maiores que hoje em dia estão aqui vertidas neste disco? Eu acho que as influências acontecem um bocadinho de todo lado, mesmo das músicas que nós não ouvimos tanto, mas às vezes chama-nos a atenção um barulhinho ou uma parte especial da música. Mas eu acho que, sem dúvida, e falando se calhar um bocadinho por mim, a música brasileira, com certeza para a Érica também, é uma parte muito, muito importante das minhas influências, principalmente de infância, porque sempre ouvi muita música brasileira, especialmente bossa nova, mas também algum rock, como Mutantes. Pop Fu também acho uma banda genial, mas sem dúvida que eu acho que, se tivéssemos de ter, vá, uns padrinhos ou uma influência assim mais para trás, diria alguma coisa como Clã e Pop Fu. Porque tanto eu como a Érica amamos os dois. Tem, não sei, tem alguma coisa que nos inspira. E também, por outro lado, já falei do Sérgio Godinho aqui, não é? Porque como compositor é realmente um gênio. E também no Brasil temos um outro compositor que pode ser o irmão brasileiro do Sérgio Godinho, que é o Arnaldo Antunes, que também como compositor é um gênio. Ninguém. Ora, no que diz respeito à, enfim, à exposição deste disco e ao mostrar, em palcos, já várias vezes falámos aqui com outras bandas, outros autores, sobre a possibilidade de sair do país para mostrar o disco. No caso, estou muito curioso por saber o que será ir ao Brasil com este sensacional. De algum modo, o facto de haver aqui um pontos de contacto já vão permitir ir a esse mercado, desculpe o termo, mas enfim, mas esse país enorme, e mostrar este disco, ou julgo que vão ficar aqui mais no reduto do nosso pequeno país? Eu acho que inicialmente nós vamos explorar o nosso pequeno país, claro que também é grande, por outro lado, mas sim, sem dúvida, nós vamos querer fazer a viagem transatlântica e ir apresentar ao Brasil, até porque a Érica já tem um trabalho em nome próprio, que é a Érica Machado, que é um trabalho bastante conhecido, então, voltando ao nome mercado, não é? Uhum. O mercado já está um bocadinho aberto para nos receber, exato. Uhum. Portanto, acho que sim, sem dúvida, o Brasil vai ser um país onde nós vamos apresentar o disco. Tem, no entanto, a ideia ou a consciência, que possa, enfim, uma opinião minha, mas de que nós somos mais receptivos à vinda de músicos e autores do Brasil para cá do que o inverso? Eu acho que sim. Nós somos mais receptivos, nós portugueses somos mais receptivos, mas isso tem uma grande justificação, que é o facto de nós consumirmos muita cultura brasileira, não é? Uhum. Eu cresci com os filmes da Disney dobrados em português do Brasil. Exato. Nós temos as novelas brasileiras e a música brasileira também é muito forte. E também tem um outro fator, não é? Estamos a falar de 10 milhões, assim, arredondado, não é? 10 milhões versus 200 milhões. Portanto, é um número que é significativo, claro. E claro que internacionalmente o Brasil acaba por ter um peso e uma exposição para a mídia muito superior à exposição de Portugal. E, naturalmente, por isso nós acabamos também por receber mais um pouco da cultura brasileira. E também, enfim, um bocado aqui a puxar os nossos galões, também sabemos receber, felizmente. Também sabemos receber, sem dúvida alguma. Por acaso, acho que sim, acho que o português também é muito receptivo, sim. E sai pra trabalhar. Dentro da bolsa um uniforme, a marmita, pão, banana e a comida que sobrou do jantar. Lá no trabalho ele empilha tijolos, mas depois que viram prédios ele não pode entrar. José Francisco é mesmo um cabra valente, não pode ficar doente porque a grana não dá. E quando ele pensa na sorte, quer ganhar na comprar um celular, quer ganhar na raspadinha, pra comprar um celular. Tão bom pra ele é mesmo fim de semana, que pode ficar na cama e há tempo pra cozinhar. Quando é domingo ele vai sempre à igreja, que é preciso qualquer coisa pra um cara acreditar. É tanta fé que até dá água nos olhos, ele paga os 10% que é pra Deus ajudar. José Francisco toca a vida pra frente, nem é triste, nem contente, sempre aceita o que há. E quando ele pensa na sorte, quer ganhar na raspadinha, pra comprar um celular, quer ganhar na raspadinha, pra comprar um celular. Este disco, enfim, as pessoas vão ouvindo e vão acompanhando, naturalmente, que ao vivo vai ganhando novos acordes, enfim, até pela sensibilidade que vão tendo conforme vão mostrando. E eu pergunto, este disco é um disco para mostrar agora nas queimas das fitas ou é um disco para a gente sentada, na sua opinião? Ah, eu acho que pode ter todos os formatos. Este disco, particularmente, eu acho que tem assim, uma parte um bocadinho mais animada. Uhum. Então, talvez não gente sentada, mas quem quiser puxar uma cadeirinha também é bem-vindo. Ou seja, quem for assistir a um concerto, Spicy Noodles, o que é que pode estar à espera? Eu acho que pode estar à espera de uma música muito nossa, não é? Do nosso mundo. Pode estar à espera de um concerto animado, pode estar à espera de ouvir a voz da Érica, que é uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi. E não sei, acho que uma boa disposição e algo, um ambiente leve, sabe? Alguma coisa mesmo que nos deixa com um sorriso e que vamos calmos para casa, mas cheios. E julgam que a cidade agora deste sensacional, aqui no mês de janeiro, já conseguirá trazer, enfim, convites para concertos, e nomeadamente para a Queima das Fitas, que, enfim, isto passa tudo tão rápido, o maio quase chega aí, né, que já haja convites para este tipo de espetáculos? Para a Queima das Fitas, eu imagino que não, porque ele já tem um normalmente programa... Normalmente as coisas reservadas, exatamente. Sim, imagino que já tenha um programa mais ou menos fechado. Mas nós já começámos a ter os primeiros concertos, já vamos a Coimbra, no dia 14 de Fevereiro, desculpem. Exatamente. Ao São Brasil, no dia 4 de Março à Casa da Música, no dia 15 de Fevereiro ao Café Concerto de Pombal, portanto já estamos a começar a marcar os primeiros concertos. Muito bem. 14, Salão Brasil, aqui em Coimbra. Aqui, onde digo aqui, nosso distrito. Certo. Falámos aqui da questão dos vídeos, da mostragem, e agora pergunto, enfim, nessa residência artística, enfim, encontraram aquilo que era a vossa alma comum, e agora pergunto, a criação das músicas entre ambas é muita de inspiração ou mais transpiração? Tem um pouquinho dos dois, acho que no início é inspiração e depois é transpiração. Quanto mais também? Sim. Thank you. Pois bem, foi um prazer falar com a Spicy Noodle. Estamos aqui a apresentar o primeiro disco em estreia, precisamente antecipada, porque enfim, vamos apresentá-lo no dia anterior à sua saída, mas aí está. Um prazer, de facto, falar convosco, um projeto luso ao brasileiro, como há pouco falámos, e que, efetivamente, traz algo de novo a este ritmo e que quer mostrar, tanto em Portugal como no Brasil, logo se verá, não é? Basicamente neste pressuposto. Mas não queria deixar ir embora sem saber. Tendo em conta esta, enfim, claro, tal resistência artística foi, ao que julgo saber, no verão de 2016. Tendo em conta isso e o tempo que desde lá vem, o que é que ficou na gaveta, enfim, à espera de melhores dias para sair? Acho que o disco, particularmente, poderia ter saído um bocadinho mais cedo, como eu já disse, mas eu acho que saiu tudo. Está tudo aqui fora, está tudo para mostrar. Ou seja, sim, agora... acho que não consigo pensar em nada que tenha ficado dentro da gaveta. É. Acho que a gaveta está aberta. Muito bem. E para criar coisas novas e aparecerem. Exatamente. Filipa, um abraço, foi um prazer falar consigo. Um abraço, foi um prazer todo nosso e agradecemos imenso a vossa disponibilidade em receber aqui o nosso projeto. O prazer foi nosso e, como já percebeu, uma vez que falou de gaveta aberta, eu digo-lhe, temos a porta aberta, portanto, temos contactos dados, estaremos assim, à espera de, seja por concertos, seja por novos discos, interessadíssimo saber o que aí vem. Muito obrigada, agradecemos imenso. Obrigado. Charlie Brown, às vezes me sinto tão contente.